1, 2, 1, decimal 9. Oceano 6227, passou o nível 140, chame Recife 1251. 251, 6227. São 08. 6327, Olimpo 06, Copa. Olimpo 06, autorizado Galeão, conforme a rota do plano. Na November 857, nível 260 autorizado. Decola a saída da El, Lida e Irume. Primeira curva à direita, pista 1-0. Acione 5070, controle Salvador 1208. Fizeram meia, cotejou correto, chame para o táxi, torre 118, na, corrijo, mantenha essa frequência até o táxi, o Olimpo 06. 2, 2, 2, 2, 2. Romeu Juliette Acuchale, desça para 5000. 5000, Juliette Acuchale. Papa Romeu Juliette Acuchale, assuma a navegação, voe para Sierra Vitor 366, número 3, para o público. Sierra Vitor 366, número 3, né, Acuchale? Senhor, tem uma formação, Sierra Vitor 367, bem em cima dela, é o azul 2711, no coordenado. Ok, eu agradeço a sua informação. Vamos curvar à esquerda, Sierra Vitor 366, aproximação, RNAVE autorizado, prossiga. Sierra Vitor 366, RNAVE autorizado para 2711, muito grato, na sua escuta. Licente para a cópia, Gol 1097. Oceano 6327, chame Recife, frequência 1251. 1251, Recife, 6327, obrigado, boa tarde. Boa. Lupa Zulu 21, nível 360 autorizado. Saída Arbo 1, após Elefa, após Nitipo. Primeira curva à direita, pista 1-0. Acione 5101, controle Salvador 1208. Autorizado 360, via Lupa Zulu 21, decola da 10, com Arbo 1, tração Elefa, descendente. Primeira curva à direita, controlando da 10. O trânsito é o 101 e o controle 120, decimal 8, Gol 1097. Gol 1097, cotejou correto, sempre puxa o acionamento. Mato, confirme a arrival. Azul 2791, if you like, you can give you direct to Sierra Vitor 366. What do you think about it? Yes, go direct to Sierra Vitor 366, Azul 2791. Yes, you are clear. Report to start descend, over. I will report west for descend, Azul 2791. Acerido 2233, desça para 2500 pés, número 2 para pouso, e está autorizada a aproximação RNAV. 2500 pés, autorizado a RNAV para o ano 02233. Vai estabilizar na final, passando 366 ou 271 no 1, senhor. Passou 271 no 1 em aproximação, nossos agradecimentos. Cheque o trem, torre 1-1895, também. Checa trem, torre 1895, azul 271, senhor. E muitíssimo grato pela assessoria, bom serviço. Boa. Salve, Juliette, Thiago Charles, está voando sobre a água, desça sem restrições até 2500 pés. Descendo 2500 pés, Juliette, Thiago Charles. 227, 1-1, mantém aproximação, guarda autorização de pouso. Mantém aproximação, na vossa escuta, guardando a autorização, 279. Na 3155, livre, puxe essa na chamada. Vai chamar táxi, na 3. Zero meia, confirme POB e autonomia. Olimpo 06, autorizado táxi, reporte na hotel em Torre 11895, QNH 1090. Papa Romeu, Juliette, Eco Charlie, está autorizado a aproximação da RNAV. Eco Charlie. 090 graus, 1-6 mais. Azul 271 no pouso autorizado. Em aproximação, inicie redução, chega o trem. Nossos agradecimentos, chame torre 1-1895 e até uma próxima oportunidade, Camilo. Está agora com a torre 10895 e até já. É. Torre Salvador, boa tarde, 2233, Passaredo. Passaredo 2233, mantém aproximação, aguarde pista 10 livre, vento 090 graus, 1-6, Passaredo 2233. Aguardando pista livre 2233. Oceana 6355, autorizado a táxi via Pationo e Índia, ponto de espera da 10, torre 11895, QNH 1010. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golfo, prossiga. aguarde um instante para a cópia Romeu Romeu Golf. Confirme o passe. Se aguarde um minuto para a cópia Romeu Romeu Golf. Então, 3155, autorizado o táxi via Pátio Ninja no ponto de espera da 10, torre 11895, Quênia H10, 10. 10, Salvador, cordial. Boa tarde, Azul 2719, Livrona Eco, na moto escuta. Azul 2711, autorizado ingresso Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 4 Lima. Autorizado Alfa, Kilo, Pátio 3, 4 Lima para Azul 2719. Zero, voando mais. Ah, ok, vamos aguardar um pouquinho. Pode manter alta velocidade. Papo Romeo Juliette, Eco Charlie, em aproximação. Reduza, cheque o trem, torre 11895. E até uma próxima oportunidade, campeão. 1895, uma boa, Juliette, Eco Charlie. Meu Golf, cópia. Salvador, boa tarde, Papo Romeo Juliette, Eco Charlie. Papá Romeu, Juliette, Eco Charlie, mantenha a aproximação, aguarde pista 10 livre. Juliette, Eco Charlie. 208. Ciência, Chanel 6355, mantenha o ponto de espera. Olimpo 06, autorizado o cruzamento da pistola 0 e mantenha a taxiway Delta antes de ingressar na Alfa. Do 2233, colo 17, colo 21219. 21922. Colo Salvador, passando 2233. Olhamos 06, solo 1219. Pedro 2233, autorizado o ingresso Alfa e reporte antes da Juliette, eu passarei 2233. Alfa, vou informando para Juliette, 2233. Olimpo 06, mantém a posição. Quanto risco, Romeu, Romeu Golfo? Olimpo 06, autorizado o ingresso na Alfa, Pátio 1, no ponto de espera da 10, torre 11895, novamente. Saredo 2233, prossiga até a remota 12. Para a remota 12-2-2-3-3. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, cópia. Romeu, Romeu Golf, autorizado voo local 040 com TGL em Valença, decola na saída Arbo 1 após direto. primeira curva à direita, pista 17. Acione 0126, controle Salvador, 1208. 0635, pode alinhar, após passar a aeronave na curta? Afirmativo, acione 0635, após passar a aeronave, ali uma 3. Torre 11895, QNH 1010. Flight over the sea. Todos os Santos Bay. Clear, no restriction until 2500 feet. Over. Descent to 25100 feet, Azul 2791. Bar Romeu, Romeu, Romeu Golf, livre acionamento, chame para o táxi. Azul 4118, autorizado com fins conforme a rota do plano, Zulu 21, nível 360, autorizado. Decolando a saída Arbo 1, transição Elefa, após Tozop, primeira curva direita, pistão 10. Acione 5073, controle Salvador, 1208. Azul 4118, cotejou o correto, chame para o push e acionamento. Juliette Eco Charlie, confirme o pátio. Gente, Juliette Eco Charlie, autorizado. Autorizado o ingresso pátio Alfa, Juliette, pátio 1. Chame na Lima. Chanel 6355, decola 01, controle 120518. Controlando 08, Chanel 6355. Controle Salvador, boa tarde, Chanel 6355. Oceano 6355, este é o controle Salvador, meu cordial. Contato radar estabelecido após 2000 pés, girar à direita, voa Leda, Leda Mótima, suba sem restrições, Camilo. Após 2000, direto Leda, Leda Mótima, sem restrições para o 360, Chanel 6355. 355. Azul 2791, you are clear for approach. Clear for approach, Azul 2791. Bruno 620, está autorizado a reinar. 620, respondendo a estabilidade, obrigado. Gol no 097, observe o Learjet trafegando a sua retaguarda, após o mesmo livre push e acionar a chamita. Gente, autorizado o push e acionamento, examinação, vai para quais o Learjet? Gol no 097. Lieutenant Jack, contact the control tower, frequency 118, minor 5, Azul 2791. 1-18-95, thank you, bye-bye. Bye. Olimpo 06, mantenha o ponto de espera. Tower, good afternoon, Azul 2791 on final. Bravo 1. Salvador, boa tarde, eu estarei em 63, número 4, posição 5, formação Papá, Petrolina. Oceano 63, número 4, aguarde a incidente para campo. Valeu. Decola ao 06, controle 1, 20, 18. 1, 20, 8, 4, 1, 8. Azul 4, 1, 1, 8. Livre, puxe e acionar, chame para o táxi. Controle 155, este é o controle, contato radar estabelecido, suba sem restrições. Inicie curva direita, vou em direto Leda, para Leda Mote, para campo. Direita, Leda, Leda Mote, da 3. Afternoon, Azul 6, Mara 1-8, this is Salvador Control, inserting altimeter 1010, clearing to 5000, fly direct to Sierra Vista 366 for approaching landing runway 10, clearing to 5000 again, with the flight to Sierra Vista 366, Azul 6, Mara 1-8. Contrato na concessão? Gente, condições de alinhar e manter após a passagem do mesmo, iniciar a decolagem assim que tiver pista livre? Autorizado a alinhar e manter o Olimpo 06. Após a passagem do tráfego na concessão, autorizado a alinhar e manter o 90. Voo no 620 em aproximação, reduza, cheque o trem, chame torre 1895, nossos agradecimentos e até uma próxima oportunidade, câmbio. Gente, o voo vai chamar 1895, grátis. Obrigado a você, meu amigo, até amanhã. Um abraço. Solo 09, solo 1, 2, 1, 9. 121.9 into 791. Essa é a ponte da Papá, o Romeu Golf. Papá, Romeu Golf. Autorizado a linha e manter, pista 17. Vai manter 17, Romeu Golf. 620, continue. Aproximação, aguarde pistão 0 livre. Guarda pistão 0 livre, voo 620, na aproximação, R9190. Olimpo 06, autorizado decolagem, pistão 0, vento 090 graus, 169. 2791, boa tarde, táxi de Alfa, Kilo, pátio 3, prevista a posição 03 Romeu, do pátio 3, atento ao balizador. Alfa, Kilo, pátio 3, 3 Romeu. Pátio Samaico, Zulu Golfo, prossiga. Zulu Golfo na posição 13, remota do pátio 1, solicitando autorização de reboque com a posição 11 do pátio 1. Zulu Golfo, autorizado, reboque, reporte ao término. Ok, reportarei a pontinha, obrigado. Pátio Azul 411, hoje estamos com 121 agora, 3 horas e 20, alternativa Belém. Voo 10, vento 100 graus, 8 mais. 100 com 8, teve explosão 0, voo 90. 06, decola 1, controle 120, décimo 8. Controle 108, Olimpo 06. Oi, Salvador, boa tarde, Olimpo 06, decolado, terceira da era. Olimpo 06, este é o controle Salvador, meu cordial prazer falar, suba sem restrições, inicie curva à direita e vou direto Leda, após Leda e Irume, cadê? Urbana à direita, direto Leda e Irume, Olimpo 06, obrigado. Salvador, boa tarde, Azul 4118, com espera da 1-6, da 1-0, pronto, e volta para a frente do carro. Azul 4118, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, 4118. 314, Petrolina, Serra Bravo, Copa Lima, aprovado, nível 340, via Peruzulu 20, cola da 1-0, curva à esquerda, subida a Momo, Cogbu. Kilo, Oscar Golf Bravo, Uniforme, Cogbu, Nenim, November, Eco, November, India, Mike, Nenim. Aciona 5110, controle 120, decimal 8. 340 para Petrolina, via Zulu 20, decola da 10, esquerda na Momo, Cogbu, Nenim. Aciona 5110, 208, controle 6314. Vai, posição 5, chame pronto, aciona 6314. Vamos lá. Boa tarde, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, boa número 20. Vê decolagem 104118. Romeu, Romeu Golf, autorizado decolagem da pista 17, vento 100 graus, Romeu, mais. Oi, Salvador, voo no 097, quanto espera, portanto, boa tarde. Voo no 097, alinha e mantém 1-0. Alinha e mantém 1-0, voo no 097. falar do Romeu Golf? Romeu Golf, decola AOS 15, controle 120 desse momento. 208, Romeu Golf. Azul 4198, decola 15, controle 120 desse momento. 208, 4198, boa. Controle Salvador de Papá Romeu Golf. Excelente informado, graças ao Romeu 20 e graças a Juliette, portão 04. 04, beleza. E Romeu Zéu. Salvador, Papá Romeu Golf. Papá Romeu Golf é o controle, está em contato, radar, suba sem restrição. Restrições para 4000, vai subir a árvore, Romeu Golf. Outra aeronave, controle. 4118, da Azul. Azul 4118 é o controle, contato radar, suba sem restrições. Após 2000, voa Elefa. Câmbio. Sem restrições, 2000 Elefa, 4118. Romeu Golf, início de ventilação para evitar tráfego. Esquerda, proa 250. Perder contato rádio com o controle, quando estiver afastado 20 milhas, voará direto para Valença para a toca arremetida. Confere? Esquerda 250, caso seja contado, após 20 milhas, direto para Valença para a toca arremetida. Azul 4118, para sua informação, decolou da pista 17, uma aeronave de pequeno porte. A princípio saiu na saída Arbor, ele está à sua frente, passando 3.700 pés para 4.000, afastado exatamente 9 milhas da sua aeronave. O senhor vai ter ele no ticket, se não tiver no visual. Sim, este é o mesmo no ticket, 4.118. Pesado para Barreiras nível 160X42 até Lapa, depois direto Barreiras. A decolada desce na curva esquerda, Momo WhatsApp, aciona 5103. E o controle 1208. Correto, patrulha 2223, na remota, chame pronto, pushback, acionamento. Tomará. Avatar, boa tarde, tá 38358, Confins, 340. Tarde, tá 3835, formação Quebec, para Confins, aprovado 3620, via Verzulu 10, até Pubase, Papai Uniforme Bravo, Alfa Vitor Pubase, após o Verzulu 16, até Posmo. Palasca Serra Mike Uniforme Posmo, após direto conforme rota do plano. Colodão no zero, curva direita na saída da El, após Leda e após Motiva. Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva. Aciona transponder 5115, controle Salvador 120, decimal 8. Quem autorizou com fim 360, colodão no zero, curva direita da El, Leda, Motiva. Bloque. Opa, perdão, apendulou no zero, Pobave, apendulou 16, Osbu, DCT, conforme 5115, código e 208, controle. Uma desconsiderada, posição block, direto na Pesolo 10, da Euler da Motte, volta 335, treinamento correto, no posição 8, chame pronto, puxa o back, acionamento. Chamar, obrigado, senhora. Viracionamento, chame táxi, acionamento 314. Chama táxi. Valença. Cássio, Romeu Romeu Golf. Romeu 097, decola 17, controle 120, decimal 8. Decimal 208, vou 097. 1-8, approaching for landing runway 10, check landing gear, can check the tower, frequency 118, minor 5. 18-95, thank you, sir. Boa tarde, informação Quebec, Guarulhos, copiou 360. Quebec, gente, copia. 1-169, aprovado, Guarulhos, nível 360. Via Pesolo 10 até Taubaté, Tango Bravo Eco, após informe rota. Recola da 10, curva direita na saída da El, após Leita e após Motiva. Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5134, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado 360 para Guarulhos, ao Pesolo 10, Taubaté. decola da pista 10, curva direita, da El Leda Motiva. 5134 transponder, controle 120, decimal 8. 1969. Correto, gol no 169, portão 02, chame pronto, pushback acionamento. Vai chamar. Conforme o término reboque, posição 11 do Patron. Muitíssimo obrigado e boa tarde. Pelo Golf, ciente do término, boa tarde. Salvador Tower, Azul 6918, good afternoon. Passing 372, we have your runway set. Azul 6918, have your traffic in sight, clear to land runway 10, wind 100 degrees, 18 knots. Roger, we are clear to land runway 10, Azul 6918. Quer repetir pessoas a bordo, 6314? 01. Piado, chama 6314, segunda direita, via Pátio Índia, ponte para a torre, 18, decimal 95, ajuste no 009, então bom voo e boa tarde, chama 6314. Obrigado. Recife 28-4-1-1-8. O nome é de Romeu Rodrigo, está marcando 4 milhas, fazer algumas manobras aqui, já está na previsão, né? Positivo. Positivo, livre. Prato. 097, voe e leva. Na presença, leva agora, 097, obrigado. Na RB314, na linha, e mantém 590. Azul 6918, solo aos 22, solo no 21, decimal 9. For the ground of the 6918 beginning of control. Go 6918, good afternoon for taxi via Alpha, report before Juliet. Taxi via Alpha and report before Juliet is 6918. Autorizado decolagem de zona 0, vento 090 graus, 18 nós. Zulu 097, chame Recife, 1288. Chama Recife, 1288, Zulu 097. Chanel 6314, decola os 24, controle 120 desse momento. 102, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, 6314 Ultra. Chanel 6314, este é o controle, prazer falar, contato radar, sem restrições. Sem restrições. Chanel 6314. Remonta 12, puxa acionamento. Está autorizado, senhor Barotaxi. Câmara. Holding short of Julia, 269 and 20. 26 Manual 8, Juliet Gate 3. Roger, clear, Juliet Gate 269 and 20. Luciano 6314. Oi? Ok. Façamos o seguinte, o meu radar não é meteorológico. Mesmo assim eu tenho retorno de informações ao norte. Se vossa senhoria assim desejar, pode voar direto para a Petrolina. Prossiga. Aceitei. Direto Petrô. Muito agradecido. Para o TAC, 4,6 no POB, 6 horas de autonomia plena na Brasília. Uma alternativa? Brasília. Prezado TAC, via parte principal em real, pelo ponto de espera da 1-0, turno 1, 1-8-5, QNH 1-0-0-9. Morro. Ponto de espera da 1-0, 118-95, com 1009. Bimbo, mandem comprou o perfil, o inferior, o parceiro 2233. Vai comprar o inferior, obrigado. Ele está autorizado a subir para o táxi. Salvador, eu vou o número 69, posição 2 para pushback funcionamento. O número 69 é quase o passareiro, está autorizado. Pushback 2 chama para o táxi. Só o passareiro chama táxi e o gol número 69. Fico muito obrigado, amigo. Bom trabalho. Salvador, boa tarde, boa noite, 69, informação Quebec. 869, boa, sem identificação, desce via o nível de voo 050, chegada a Bonf. Está presente autorizado, voa direto Bonf. Está presente, voa Bonf, descendo ao 050, voo 590. 090 graus, 189. Táxi 3835185, Xavier, 3 horas e meia, perna Campinas. 08, obrigado. 21185, segue táxi, pega através do gate 05, então 3835. Passarei 2223, contato rodando a decolagem, sobe nível de voo 160 com foco. Fugiu livre ascensão para 160-2233. manter a posição através do centro? Afirmo, chegaram na nossa boca, terminando o feedback no 2. Confirme a proa ideal para barreiras. Mais tarde, senhor. Dois, nove, nove. Autorizado direto, 2233. 2233, direto, obrigado. 1869, desce para 4000 pés, ajuste 1009. 4000 pés, ajuste 1009, 1869. Salvador, voo 1169 para o tanque. 1-86, a bordo, autonomia 4 horas e 13, eu estou na convite. 1169, segue de alfa no ponte para o 0, torre 1895, Genegão 1009, bom voo. Gente, prossegue do ponte para a torre 1895, obrigado, 1169. 3835, segue a Golf em alfa no ponte Perdão 0, torre 1, 1895, QNH 1009, bom dia. Em 737, de alfa, 8935, bom dia. Direção ponte Perdão. Voo 1169, autorizado ali e manter pista no zero. Ali manter a pista no zero, gol 1169. Vento 1-0-0 graus, 1-6-9. 100 graus, 16 nós, ajuste ativo no 009, 1009, decolagem autorizada, pista no 0. Ajuste no 009, autorizado decolagem, 1-0, gol 1-9. Positivo, liga com essa condição de tráfego e até o regresso, no Romeu Gol. Controle Salvador, na 210, transferindo, 150. Puxa, 210, aciona identificação, desce ao nível de voo 050, após Pavog, voa Itap. Ativo, 050, após Pavog, Itap. Pode ser o Serra Vitor 362? autorizado. Aponte para Bog, servito 366, descendo para o 50. Para Bog, servito 366, descendo 50. Muito obrigado. Chame controle, frequência 120, décima 8, boa tarde. Controle 208, grato, boa tarde, 1969. Controle Salvador, uma boa tarde, gol 1969, saída da EL, passa 1500 metros. 1169, boa, contato radar, sobe via nível 360, saída da EL. Via 360, saída da EL, 1169. Voo 1869 após Belo, voa Serra Victor 366 para final Rinaldi. Após Belo, voa Serra Victor 366 para Rinaldi, boa noite, 1920 para copiar, resiste, do 390. Obrigado, Salvador Recife, 370, nível autorizado, via Pesulo 17. Decola da pistão 10, primeira curva à esquerda, na saída Puca, transição Caju. 120, decimal 8, controle Salvador, 5123 no 3 contas. Autorizado Recife, 370, Puca, Caju, com curva à esquerda. 1208 é o controle, 5123 é o transponder, aerovia Pesulo 17, por 1920. Correto, vou apenas escolher novamente o nível? 370. Correto, chega para pushback acionamento. Chora.